Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Nossos irmãos. A 16ª edição do Prêmio Inovare em 2019 premiou a iniciativa da Penitenciária Regional de Curitibanos em Santa Catarina. Com um trabalho iniciado há uma década, o projeto Ressocialização no Sistema Prisional conta com o apoio de 11 empresas. Tudo começa com a aprendizagem de uma profissão. As fábricas construídas dentro do presídio empregam 100% dos detentos. Seus salários se destinam parcialmente à manutenção da unidade prisional. Os que cursam ensino superior à distância pagam o próprio curso. Com o tempo empregado entre trabalho e estudo, acabaram as tentativas de rebelião e de fuga. Também com esses itens associados, naturalmente, diminui a reincidência no crime. Trata-se de um ganho para todos. Os empresários que investiram na ideia, o Estado, o detento, a sociedade. Em essência, é o que todos desejamos. Que o ser humano se reformule, seja produtivo, opere para o bem geral. Quanto mais homens com as mãos no trabalho que enobrece a criatura, melhor será a sociedade. Quem produz para o próprio sustento, para sua família, somente terá olhos no futuro promissor e não constituirá peso a ninguém. Deus fez o homem para viver em sociedade. Essa é uma lei natural. Também para o trabalho. Lei igualmente natural, divina, que é uma necessidade para o corpo e para o espírito. As leis humanas tendem a se renovar conforme as necessidades, sendo preciso surgir diretrizes para alcançar novos e positivos resultados em parâmetros mais dignos. Quando vemos um exemplo como o relatado alcançando êxito, alimentamos a esperança de um mundo mais justo e pacífico a breve tempo. Em se falando de progresso, sabemos que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Por isso, cabe aos mais adiantados auxiliar o progresso dos outros por meio do contato social. Somos todos irmãos perante Deus, e é dando-nos as mãos nesta caminhada, que chamamos de vida na Terra, que venceremos a jornada. Vivemos os tempos em que em breve deverá reinar a grande fraternidade entre todos os homens. Cabe-nos trabalhar no sentido de diminuir as diferenças entre nós. Aos considerados criminosos, podemos iniciar lhes enviando o socorro das nossas preces. E se pudermos fazer algo mais, engajemo-nos em alguma atividade que permita lhe cheguem palavras de consolo, de encorajamento, de amor. São com certeza criaturas infelizes por se encontrarem no erro. Nossas preces e nossas atitudes os poderão tocar de arrependimento e levá-los a se transformarem. Como todas as almas, eles foram igualmente criados para o aperfeiçoamento. Compete-nos colaborar para que saiam do lameiro em que se precipitaram. Trabalhemos nesse sentido, próximos ou à distância. Afinal, anunciam-se os tempos em que neste planeta reinará a grande fraternidade. Tempos em que todos obedecerão à lei do Cristo. Pensemos nisso. Trabalhemos para isso.